Nosso tema de hoje é senso de justiça. Se nós falarmos de senso de justiça, a gente vai perceber que cada um de nós tem uma noção do que é justiça de forma um pouco diferente. De uma forma global, todo mundo sabe, mas muitas vezes nós interpretamos de forma diferente essa justiça. Eu digo diferente porque quando nós analisamos os comportamentos humanos, e é muito interessante analisar o comportamento humano porque a gente aprende. A gente verifica que nós somos movidos basicamente pelos nossos interesses, e através desses interesses é que a gente tenta colocar a palavra justiça dentro de uns limites que são só nossos. A justiça, ela é um dos atributos mais significativos de Deus quando nós falamos de Deus. Porque nós dizemos que Ele é bom, é Pai e é justo. E o que significa dizer que Ele é justo? Na nossa concepção humana, nós, antes de justiça, nós procuramos, muitas vezes, é vingança. Nós queremos retribuir para o outro, às vezes, o mal que nós interpretamos que ele tenha feito. Então, às vezes, não é justiça. A justiça é algo é bastante mais profundo do que isso. Porque quando nós agimos de forma igual, nessa tentativa de, às vezes, fazer justiça, e que eu disse que é vingança, nós nos assemelhamos àquele que errou, e às vezes nós ultrapassamos aquela pessoa na questão do erro, porque nós vamos com um sentimento apurado de raiva, de ódio, de incompreensão. Nós damos ao ato que nós estamos provocando uma dimensão bem maior. Aquela pessoa que às vezes erra, e nós nos incluímos nisso, porque nós erramos todos os dias, várias vezes cometemos erros, e não percebemos muitas vezes. São erros que nós agimos com uma certa naturalidade, porque ainda não compreendemos como é que funciona isso. Então, o erro faz parte como um processo de aprendizado. E se nós pensarmos em justiça dessa forma humana como nós conhecemos ou como nós queremos exercer às vezes, nós estaremos tirando uma possibilidade de reajuste, de compreensão alheia. Sem contar na questão íntima nossa que nós não exercemos o dom do perdão, que nós temos essa possibilidade em cada momento. Será que existe alguma coisa no mundo que seja isenta do perdão, que mereça ser punida com a mesma severidade com que foi praticada? Há muito tempo atrás, mais de centenas de séculos, nós conhecíamos pela história que nós, humanidade, éramos regulados através de leis bastante duras. Do tipo, se tu fizer tal coisa, tu vai ter uma punição na mesma proporção do que tu fez. Ainda hoje, em alguns países, ainda são bastante rigorosos com isso. E nós percebemos, analisando isso, que se o rigor fosse suficiente para coibir, as coisas já teriam terminado. Elas não teriam evoluído até chegar aos dias de hoje como são. Não é por falta de punição, é por falta de compreensão. Na parte religiosa, nós aprendemos também, quando pequenos, sobre o castigo terrível e perpétuo que era o inferno, quando nos pintaram os quadros do inferno, tentando, através disso, comandar as nossas ações ou tentar nos tornar, na marra, seres bons. E a gente sabe também que isso não deu certo, só causa medo. Então, quando a gente começa a estudar um pouco mais, a observar um pouco mais, nós temos na nossa história, e ela é repleta de informações, os pensadores gregos, que foi um foco de luz numa época tão remota para nós, mas que várias ideias até hoje elas são base do nosso conhecimento. Porque eles simplesmente se dedicavam a raciocinar, a refletir sobre o que acontecia não apenas dentro deles, mas na sociedade em que eles viviam e no mundo ao redor todo. Então, conceberam ideias de Deus já naquela época completamente diferente daquelas que tentaram nos passar. De um Deus rigoroso, um Deus que em vez de justo era um Deus vingativo, que nos punia pelas nossas faltas. E através dessa compreensão é que a gente vai começando a respirar fora desse contexto. Então, a gente sempre assemelha a nossa vida à experiência com uma criança. Quando uma criança erra, ela erra porque ela não sabe. E se nós fôssemos pais extremamente duros e até cruéis, nós não daríamos a oportunidade dela se desenvolver, dela crescer como um ser. Deus, sendo muito melhor do que nós, Ele faz muito mais do que isso. Ele não nos perdoa, mas Ele nos entende e sabe que é uma questão de tempo para que a gente possa compreender essa mecânica toda. No próprio Evangelho tem uma passagem que diz que Deus, que é bom, Ele age da mesma forma para com todos nós. Aqueles que são, vamos dizer assim, agem de forma correta ou agem de forma errada. Todos nós. Ele dá as mesmas oportunidades a todos. Todo dia o sol brilha igual para todos nós. Esse é só um exemplo. Então, através do sol, e nós sabemos da força que ele tem dentro da nossa vida física, o quanto isso representa para nós, essa luz curativa, imagine todo o resto que a gente nem percebe. A gente às vezes pensa assim, Deus me abandonou, ou Deus esqueceu de mim, ou Deus isso, Deus aquilo, e não nos damos conta que somos nós que nos afastamos dele. Ele está ali, derramando sobre todos nós, todos os dias, bênçãos que nós não percebemos, mas que nós sentimos. Mas por que às vezes acontecem coisas que nós não compreendemos? Será que é Deus que está determinando isso? Ou sou eu, através da minha incompreensão ou da minha forma de me situar na vida, que estou andando por caminhos que me afastam dele, desse amor que ele derrama sobre todos nós? Eu sempre digo, se nós quisermos testar, é só nós agirmos diferente. Nós tentarmos fazer práticas do nosso dia a dia diferentes daqueles que nós fazemos. Porque, repetindo o que eu venho fazendo, eu sei quais são os resultados. Todos os dias eu colho as mesmas coisas que eu plantei anteriormente. Mas quando eu me proponho a fazer diferente, a ser diferente, eu tenho resultados diferentes. Então eu preciso analisar esses resultados, se eles são melhores ou se eles são piores. E se são o que são, o que, que eu fiz para tê-los? Aí a gente vai começar a compreender melhor o que, que é essa justiça de Deus que nos coloca todos dentro de uma lei única e que dentro dessa mesma lei são as nossas caminhadas que vão fazendo a total diferença dentro desse contexto. Então, só para a gente pensar, tem a lei de justiça no Livro dos Espíritos, um capítulo curto até, que fala sobre lei de justiça e nos demonstra de uma forma bem clara como funciona tudo isso. E é importante a gente saber para a gente poder, através desse conhecimento, começar a usar um pouco mais essa capacidade que nós temos.